Sejam bem-vindos a essa série de mensagens cujo tema central é A Igreja Católica Romana à Luz da Palavra de Deus. Meu nome é Ezequiel Gomes e eu vou dirigir um estudo a respeito de inúmeros aspectos do catolicismo romano à luz da Bíblia, identificando desde já esta fonte como a fonte suprema de autoridade e verdade. O título do nosso estudo de hoje é Sobrevivendo a uma Ferida Mortal. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Por motivo de contextualização, nós vamos ler dos versos 1 a 10 e hoje vamos tratar da interpretação dos versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram também o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por ser esse um texto extenso, de imagens ricas, de verdades profundas, nós decidimos nessa série de estudos dividi-lo em 4 mensagens. Essa é a segunda mensagem, na qual nós trataremos dos versos 3 e 4, que, para recapitularmos, dizem assim. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vários assuntos e temas interessantes e muito importantes para a nossa série de estudos estão contidos no verso 3 e no verso 4 de Apocalipse 13. Por exemplo, essa ideia de uma das 7 cabeças da besta ser golpeada de morte, a ideia também de que essa ferida mortal é curada, a realidade de que toda a terra se maravilhando segue a besta, também que esses que seguem a besta adoram, na verdade, ao dragão que deu autoridade à besta. E também de toda a questão em relação à divinização da besta. Vamos tratar de cada um desses temas de forma separada. E é interessante pensar nas 7 cabeças da besta em Apocalipse 13. Devemos lembrar que essa mesma configuração segue a descrição do dragão no capítulo 12, verso 3. E da besta no capítulo 17, também verso 3. Reconhecemos que esse é um tema difícil e nós podemos e devemos tratar com algumas possibilidades de interpretação. E uma dessas possibilidades deve seguir a partir da seguinte pergunta. Essa configuração de um animal, um dragão ou uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres, significa que o dragão, a besta de Apocalipse 13 e a besta de Apocalipse 17 representam uma só coisa ou coisas diferentes? Isso é importante porque respostas diferentes a essa pergunta nos vão sugerir interpretações diferentes a respeito das imagens desse livro. De forma que nós precisamos fazer essa pergunta e buscar respondê-la da melhor forma possível. A identificação das 7 cabeças no animal descrito em Apocalipse 13 é um assunto complexo e difícil. Como nós vimos no nosso estudo anterior, o símbolo 7 cabeças no dragão e nas bestas não é explicado de forma clara dentro do livro do Apocalipse. E isso nos remete ao estudo do livro de Daniel, onde todos esses elementos estão presentes de forma absolutamente clara. E em Daniel, a profecia indica uma série de impérios mundiais, de reinos que sucederiam uns aos outros antes do estabelecimento do reino eterno de Deus na Terra. A profecia de Daniel é bastante direta, é bastante clara, é bastante específica. Dos quatro personagens principais do livro de Daniel, três são identificados pelo nome: Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E as características do Império Romano estão claramente identificadas naquele que é o quarto animal de Daniel 7, como nós vimos no nosso estudo anterior. Entretanto, restam também algumas perguntas que nós precisamos responder e que vão afetar também a interpretação dos símbolos em Apocalipse 13. Uma dessas perguntas é a seguinte: essa imagem da besta com 7 cabeças e 10 chifres, ela é claramente retirada do livro de Daniel. Agora, isso significa que essas 7 cabeças representam os mesmos poderes em Daniel? Ou essa imagem significa um princípio que está por detrás da profecia de Daniel e que pode e deve ser aplicado ao texto do Apocalipse de uma forma mais ampla? E isso vai resultar num quadro um pouquinho maior do que o quadro, se você simplesmente entender que isso é idêntico ao que acontece no livro de Daniel. Vou dar um exemplo para que fique mais claro para vocês. Se as 7 cabeças do animal em Apocalipse 13 são identificados com os reinos pagãos descritos em Daniel, então, por exemplo, a primeira cabeça da besta de Apocalipse é Babilônia, e as seguintes cabeças seguem os impérios mundiais que sucederam o reino de Nabucodonosor. Então as outras cabeças seriam, por exemplo, Medo-Pérsia a segunda, Grécia a terceira, Roma pagã a quarta e Roma papal a quinta. A partir dessa pressuposição de interpretação, estudiosos sugerem que a sexta cabeça pode se referir à França. Isso se baseia na relação que Apocalipse 13 tem com Apocalipse 17 e que Apocalipse 17 tem com Apocalipse 11. E muitos intérpretes veem nesses capítulos uma referência à Revolução Francesa, em especial no Apocalipse 11. E a sétima cabeça seria os Estados Unidos da América, baseado numa relação entre a primeira besta de Apocalipse 13 e a segunda besta também do Apocalipse 13. Essa é uma forma de entender a profecia. Uma outra maneira de entender o que sejam essas 7 cabeças em Apocalipse 13 é identificar o seguinte princípio. Quando, em Daniel 7, o profeta vê os animais, cuja junção é a besta de Apocalipse 13, ele está vendo um panorama geral da história, desde o seu tempo até o fim. Isso pode representar um princípio através do qual esse animal de 7 cabeças e 10 chifres representa toda a história do povo de Deus até o estabelecimento do reino eterno do Senhor. Diante disso, as 7 cabeças de Apocalipse 13 são identificadas de uma forma um pouco mais amplas, incluindo a primeira cabeça como o primeiro grande inimigo político-religioso do povo de Israel, o Egito. A segunda cabeça como a Síria, a terceira então como Babilônia, a quarta como Medo-Pérsia, a quinta como a Grécia, a sexta como Roma pagã e a sétima como Roma papal. Essas são duas interpretações. Eu quero dizer para vocês que elas são as mais coerentes por causa da solidez da profecia de Daniel, de forma específica, que identifica algum desses poderes pelo nome e também pelos símbolos do próprio livro do Apocalipse, mas também preciso ser honesto e dizer para vocês que existem outras possibilidades de interpretação. Em outro momento da nossa série, eu vou falar mais sobre as implicações de interpretações alternativas, mas esse não vai ser o nosso foco hoje. O fato é que essas duas possibilidades que eu dei para vocês são as melhores, as mais sólidas, a partir do próprio texto bíblico do livro do Apocalipse e também de toda a Bíblia, em especial com referência ao texto de Daniel. O próximo assunto que nós vamos tratar dentro de Apocalipse 13, versos 3 e 4, é a noção da ressurreição da besta, ou da sobrevivência da besta ao golpe mortal que ela recebeu. E é importante a gente estabelecer que a ideia da ressurreição é uma ideia bíblica, já presente no Antigo Testamento, mas plenamente desenvolvida no Novo Testamento, e ela pode representar duas ideias. Uma ideia alegórica, ou seja, a ressurreição, levantar-se dentre os mortos, vencer a morte, pode ser um símbolo de um renascimento espiritual. E para que isso fique claro, por exemplo, você pode conferir na sua Bíblia Efésios capítulo 5, verso 14, onde Paulo vai exortar os cristãos e vai dizer assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nesse mesmo livro, Paulo, no capítulo 2, diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Aqui Paulo esboça uma noção de morte espiritual e de ressurreição espiritual. É uma imagem alegórica para a vida espiritual que invade a nossa alma e a transforma, de forma que nós estávamos mortos, sendo mentirosos, idólatras, assassinos, ladrões, maldizentes, etc. E agora nós levantamos dentre os mortos para vivermos em novidade de vida, em amor, em fé, em fidelidade à palavra e à lei de Deus. Mas a ideia da ressurreição também designa um evento histórico, literal e real, um fato, que nós podemos ver no fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos de forma literal, real e factual. Inclusive, o Senhor, quando ressuscitou, pediu para o seu discípulo incrédulo, Tomé, tocar nele para que visse a efetividade, a realidade do seu corpo, da sua vida ressurreta, vencedora contra a morte. A partir dessas duas ideias, é importante a gente perguntar: essa cabeça da besta que recebe essa ferida mortal, essa morte significa a morte num sentido simbólico ou num sentido literal? Essa besta, ela é um poder ou uma pessoa? Isso é interessante porque, se nós entendermos a besta como um poder, então nós vamos interpretar esse símbolo de uma forma. Se nós entendermos a besta como uma pessoa, nós vamos interpretar esse símbolo de uma outra forma. Baseados principalmente na antropologia bíblica, que declara que o homem é um ser mortal e não imortal, nós entendemos que esse símbolo é melhor compreendido em sentido de um poder, em vez do sentido de uma pessoa. De forma que é mais provável que o texto esteja se referindo ao ressurgimento de um poder que recebeu uma ferida mortal do que a uma pessoa que morreu e pretensamente poderia voltar dentre os mortos. Isso é importante, especialmente quando nós formos analisar a besta do Apocalipse 17. Agora, uma ideia fica clara, é a ideia de que a vitória da besta contra o golpe mortal é uma espécie de paródia da ressurreição de Cristo. É um sentido alegórico. É um sentido onde o poder representado pela besta morre, assim como Cristo morreu, e volta à vida, assim como Cristo ressuscitou. De forma que nós concluímos com isso, que a besta de Apocalipse 13, uma das características dela é ser uma pretensa representação de Jesus Cristo como ressurreto dentre os mortos. Alguém que vence a morte e recebe adoração. Cristo vence a morte e recebe adoração dos seus discípulos. A besta sobrevive à ferida de morte e recebe adoração do mundo, daqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Agora, uma coisa tem que ficar evidente e claro para todos também. Em qualquer uma das duas interpretações que eu dei sobre a identidade das sete cabeças da besta de Apocalipse 13, nas duas interpretações, Roma papal figura como uma das cabeças da besta. E nós concluímos que foi essa cabeça que recebeu a ferida mortal, sobreviveu à morte, ou venceu a morte, ou ressuscitou, e nós interpretamos isso nos seguintes termos. Analise o que foi o catolicismo romano. O catolicismo romano reinou sobre a ciência, arte, filosofia, religião e política da Idade Média, da grande parte do mundo habitado. A sua influência foi enorme, soberana, a sua aliança com os reis, políticos, etc., o poder econômico, o poder da guerra, se manifestaram de forma que a Igreja era o grande poder dominante na Idade Média. Com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, o catolicismo perde a sua autoridade e o seu poder, sendo humilhado pelo general Berthier da França, que prende o Papa, retira ele do local onde ele estava, joga ele no exílio. Agora, a sociedade a partir de então se torna cada vez mais racional, ateísta, científica. Também tem um outro lado de uma sociedade que busca o prazer, que busca o desenvolvimento, que crê na evolução e etc. Mas, ainda assim, a Igreja Católica Romana sobrevive e readquire poder. Porque hoje, apesar do mundo ser mais científico, apesar do mundo ter se desenvolvido em direções opostas às crenças fundamentais dos católicos, essa igreja demonstra estar muito bem, obrigado, com seus mais de 1 bilhão de fiéis, que obviamente constituem uma massa de manobra política financeira enorme, uma influência sem igual no nosso mundo. Portanto, mesmo em tempos de profunda irreligiosidade, de um profundo relativismo, de hedonismo, de pluralismo, Roma papal manifesta um poder político, social e religioso enorme, como nós pudemos ver nessa audiência mundial que a eleição de um novo Papa tomou nos noticiários do mundo inteiro. Quando se troca um presidente no Brasil, um presidente nos Estados Unidos, os primeiros ministros na Europa, essas notícias correm no mundo inteiro, é verdade. Mas não com a mesma ênfase, não com a mesma intensidade do que nós vimos ocorrer nesses dias. Na troca do Papa Bento XVI pelo cardeal Bergoglio, agora Papa Francisco. Agora, o poder dessa estrutura eclesiástica, com manobra política, econômica, social, religiosa, espiritual, é enorme e maior do que o que a maioria das pessoas imagina. Precisamos lembrar que o poder do mundo, naquilo que esse poder está contaminado pelo pecado, pertence ao diabo. João 16, verso 11. Nesse texto, Jesus chama o diabo do príncipe deste mundo, um mundo corrompido pelo pecado. De forma que, quando a gente adora o poder terreno, quando a gente almeja o poder terreno, quando a gente louva o poder terreno naquilo que ele está identificado como pecado, nós direcionamos a nossa adoração ao verdadeiro originador do pecado, porque nós estamos adorando o que pertence a ele, o que veio dele. Essa é uma mensagem extremamente pesada e é importante a gente entender isso à luz da própria palavra de Deus. Um dos conceitos mais importantes para entendermos isso é o conceito de pecado, e brevemente eu quero tratar de um texto importante onde a Bíblia diz assim, 1 João 3, verso 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E uma breve lida nos 10 mandamentos vão formar o pano de fundo através do qual nós poderemos compreender melhor o que é adorar a besta, o homem do pecado, o homem da iniquidade. E a Bíblia diz assim nos 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, verso 4. No verso 5, Deus diz, não as adorarás, não lhes darás culto. Esse é o segundo mandamento. No verso 7, Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. No quarto mandamento, o Senhor diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe é o quinto. Não matarás é o sexto. Não adulterarás o sétimo. Não furtarás o oitavo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo é o nono. E não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo ou qualquer coisa é o décimo. Interessante que dentro dessa escolha do novo Papa, alguém disse que o cardeal de São Paulo cometeu uma gafe confundindo o quinto com o sétimo mandamento. Mas se você estudar os mandamentos, os 10 mandamentos, segundo a doutrina católica, você vai encontrar uma confusão tremenda, especialmente com um exemplo mais claro. O catolicismo crê que o terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Nós lemos todos os 10 mandamentos aqui na Bíblia e nós não encontramos isso. De forma que se Odílio Scherer tivesse falado o terceiro mandamento é para guardar o domingo, ele estaria errado de qualquer forma, segundo a Bíblia, independentemente de estar errado segundo a ordem católica de entender os mandamentos. Isso é importante, por quê? Porque na Bíblia, o diabo é apresentado como um pecador. João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira e que ele é assassino. Então ele é um transgressor do nono mandamento, ele é um transgressor do sexto mandamento. Isso claramente na Bíblia, obviamente que ele deve transgredir outros mandamentos também. Ele deve fazer de si mesmo um Deus, contrariando o primeiro mandamento. Ele com certeza inspira o ser humano a idolatrar o que Deus proibiu, ele é um transgressor do mandamento. E por aí vai. De forma que quando o mundo adora a besta, que é o homem do pecado, e adora o poder do pecado, ele também adora o autor do pecado. É por isso que o texto bíblico nos disse, em Apocalipse 13, verso 4, que os seres humanos adoraram o dragão que deu autoridade à besta. É exatamente por isso. E eles fazem uma pergunta interessante. Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Mas abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, e nós vamos perceber uma frase muito semelhante, no verso 11, direcionado a outra entidade, a outra pessoa. E a Bíblia diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é semelhante a Deus? É a pergunta. E é interessante que Êxodo 15 é o cântico de Moisés quando o povo louva a Deus pela libertação do Egito. E em Apocalipse 15 se faz referência ao cântico de Moisés e do Cordeiro, nos versos 2 a 4. Mas a Bíblia também trata desse tema em outros textos. Por exemplo, Isaías 40, verso 18 e o verso 25, onde se diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A pergunta que os adoradores da besta fazem a respeito da besta simboliza e significa a divinização do poder de um homem, de um ser humano pecador. E como vimos, a divinização da besta é a divinização do pecado, do homem que se coloca em lugar de Deus. E, em última instância, a divinização do diabo, a adoração ao diabo. De forma que isso também nos faz lembrar do nosso segundo estudo sobre o conceito de anticristo, que é o conceito de que o anticristo está em guerra contra Cristo, se colocando no lugar dele, querendo receber a adoração que é para ele. De forma que quando a Bíblia pergunta quem é como Deus, essa estrutura de poder pergunta quem é como a besta. O catolicismo romano, em sua teologia, diz que o Papa está no lugar de Cristo sobre esta terra, ou seja, em última instância, no lugar de Deus. E a teologia católica romana diz que o Papa tem função de legislação, de mudar a lei. Assim ele cumpre a profecia de Daniel 7:24, quando diz que esse poder pecaminoso, satânico, iria mudar a lei de Deus. E para isso basta, como eu já falei, comparar os 10 mandamentos no Catecismo Católico com os 10 mandamentos em Êxodo 20. Interessante também que a teologia católica pretende que só há salvação na igreja, na comunhão com a igreja. Uma igreja, essa, que oferece às pessoas um pedaço de pão, a hóstia, que eles pretendem transformar no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo através da oração de um padre. Essa é a teologia católico-romana. E certamente ela está longe da verdade de Deus. Eu espero que esse estudo tenha sido útil a vocês. E vamos fazer agora um breve resumo das conclusões mais importantes que tiramos a partir dele. Primeira conclusão é que a identificação da identidade das 7 cabeças da besta em Apocalipse 13 é difícil, mas a sua relação com as profecias de Daniel nos permite vislumbrar interpretações possíveis com bastante segurança e pequena margem de erro. Segunda conclusão é que em qualquer uma das interpretações, a Igreja Católica Romana, como um império mundial romano disfarçado de religião, cumpre a imagem de ser uma das cabeças dessa besta. Assim também, a perda de autoridade do catolicismo e a sua volta à vida, a sua pretensa ressurreição, como uma religião mundial, poderosa, influente, cumpre com exatidão a imagem da cabeça ferida de morte que sobrevive em Apocalipse 13. Terceira conclusão é que o imenso poder e influência política, social e religiosa do catolicismo romano no século XXI é inegável, como vimos nos acontecimentos entre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Jorge Bergoglio como Papa. Quarto ponto, a adoração ao pecado, a adoração no pecado, é dirigida ao autor do pecado. E por último, a divinização da besta é o cumprimento de uma tentação satânica que coloca o Papa como um representante de Cristo, um substituto de Deus sobre a Terra. Eu tenho certeza que esse estudo é profundo, amplo e difícil para muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas. Mas eu também sei que esse estudo é e pode continuar sendo instrumento de esclarecimento e edificação. O objetivo aqui não é atacar pessoas específicas, sejam eles papas, padres, bispos ou fiéis, mas identificar as características espirituais desses grupos, identificá-los à luz da Bíblia, para que ninguém se engane ao estar em um desses grupos. Vamos terminar o nosso estudo em oração. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor venceu a morte como nenhum outro. Obrigado porque o Senhor é a fonte da vida e afasta-nos, Pai, de fazermos um Deus segundo as nossas ideias e segundo o pecado. Que a tua graça venha destruir a obra do diabo e do pecado na nossa vida, para sermos fiéis e felizes desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.